começar assim, ó. Me manda, me manda, me manda, me manda no baile. Me manda, me manda, me manda, me manda, me manda no baile.